Um homem na estrada, seguindo a jornada. Deixou a prisão, passado a sombra apagada. Na pele marcada, a dor de uma vida errada. Mas agora ele anda com a alma renovada. A periferia sempre foi sua morada. Tentação do crime, uma ilusão pesada. Promessas de glória, dinheiro, fama roubada. Mas ele viu que essa estrada não levava nada. Agora ele enxerga o que antes não via. A vida do crime, só dor e agonia. A verdadeira riqueza está na sabedoria de quem vive com verdade, com honra e harmonia. Cabeça erguida, não vou me deixar levar pela ilusão que um dia tentou me enganar. A vida é luta, é cair e levantar. O que vale é o amor, é o que o dinheiro pode comprar. Segue essa estrada, paga um preço severo. Ele viu amigos caindo no desespero, mas escolheu mudar, encontrou um novo destino sincero. A periferia chora, mas também é resistência. Tem quem se perde, mas há quem tenha paciência. O crime seduz com sua falsa aparência, mas a liberdade vem com a consciência. Agora ele enxerga o que antes não via. A vida do crime, só dor e agonia. A verdadeira riqueza está na sabedoria de quem vive com verdade, com honra e harmonia. Cabeça erguida, não vou me deixar levar pela ilusão que um dia tentou me enganar. A vida é luta, é cair e levantar. O que vale é o amor, é o que o dinheiro pode comprar. Dedico a todos que resistem na esquina, que enfrentam o caos, mas não caem na rotina. A verdadeira vitória é não seguir essa sina de quem vive iludido pela vida do crime. Cabeça erguida, não vou me deixar levar pela ilusão que um dia tentou me enganar. A vida é luta, cair e levantar. O que vale é o amor, é o que o dinheiro pode comprar. Pela ilusão que um dia tentou me enganar. A vida é luta, é cair e levantar. O que vale é o amor, é o que o dinheiro pode comprar.